A canção que dá título ao nosso DVD, Fora da Lei. Coisa de pele, beijo na boca, fazendo loucura, tirando a roupa no meio da rua, sem ter hora e nem lugar. Eu sei que pro mundo isso é pecado, tenho mulher e você namorado, mas acontece que o tesão manda na gente. Me diz, quem nunca traiu por atração? Quem nunca dividiu pra dois um coração? Quem nunca viveu um relacionamento a três? Não existe ninguém pra tirar a primeira pedra. Eu aceito ser o seu ficante, você aceita o seu lugar de amante. E assim a gente vai vivendo esse amor fora da lei, cheio de segredo e perigoso. Esse nosso amor bandido é tão gostoso. Todo mundo já viveu ou já passou por isso. Quem não se aventurou formado um compromisso, sem querer por você cair, não conseguiu voltar. Nosso caso é desse jeito, mas vai ser pra sempre. Vão dizer se isso é errado, era amante, namorado, só que hoje é tão comum. E nós somos apenas mais um. Canta nosso sentimento. Beijo na boca, tirando a roupa no meio da rua, sem ter hora nem lugar. Eu sei que pro mundo isso é pecado, eu tenho mulher e você namorado, mas acontece que o tesão manda na gente. Me diz, quem nunca traiu por atração? Quem nunca dividiu pra dois um coração? Quem nunca viveu um relacionamento a três? Não existe ninguém pra tirar a primeira pedra. Eu aceito ser o seu ficante, você aceita o seu lugar de amante. E assim a gente vai vivendo esse amor fora da lei, cheio de segredo e perigoso. Esse nosso amor bandido é tão gostoso, gostoso. Quem não se aventurou fora de casa, sem querer por você, tá? Eu não consigo voltar. Não, não. Mas vai ser pra sempre. É o que completa a gente. Era amante e namorado, só que hoje é tão comum. E nós somos apenas mais um. Todo mundo já passou por isso. Compromisso, sem querer pôr a cerca e não conseguiu voltar. Não, não. Mas vai ser pra sempre. Proibido é o que completa a gente. Só que hoje é tão comum e nós somos apenas mais um. Quem nunca traiu?